Bom dia, novamente está 3265, pronto. São 3265, Alinda Cola, vento calmo. Alinda Cola, está 3265. A 3265, decolou de Salvador ao 00, controle em 1935. Bom voo e bom dia. Aqui 1935, bom trabalho, bom dia, tá 3265. Salvador, muito bom dia, tá 3265, passando 2000, Adael Leda. Bom dia, tá 3265, contato radar, sua para nível 380. Presente, voe direto da EL. Ok, 380 direto da EL, tá? 3265. 3265, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325, bom dia. 251, 3325, bom dia, tá 3265.